O dia passa enquanto eu perco o juízo. Quem foi que inventou que era assim? Sorrisos plásticos cumprindo seu papel, enfeitando o rosto de pedra. Se a regra é ser tão simpático, mesmo que seja.